a TJ vem representar e vem cantar, dedicar a canção a todos os amantes do hip hop, ouvintes do hip hop, essa pra vocês então. Ha! Aos meus irmãos, guerreiros do hip hop, aos ouvintes do hip hop então. Eu digo assim, um, dois, três, eu digo assim então. Ha! Um bom guerreiro certamente precisa ser aprimorado, somente cheio de conhecimentos como um poliedro com várias faces, diamante de sabedoria, controle interno e externo da sua energia, pura e concentrada, a força da mente bem intencionada, direcionada a uma meta filantrópica, positiva, utópica, e recinta a tocar. Minha rima lógica te faz pensar como ser humano que somos, interdependente um dos outros. Somos o que criamos, o que plantamos, é o que colhemos. Se digo que um guerreiro é suave e forte, que é amigo das flores ou lutar contra a morte, é cavaleiro, o guerreiro é verdadeiro, gentil, e amor é salvação, tem a força de mil sóis, paz, luz e união. Respeito e humildade, vamos ter mais fé em Deus, irmãos, pois em cima está a verdade, a face divina que está de vigília sobre toda a humanidade. E não há ninguém que possa dizer que é totalmente puro, isento de pecados. E sei que nesta terra de provas e expansões, onde os corações são atraídos por mais paixões e ilusões, as dores da vida são como lições, te ensinam, te aperfeiçoam, te dão mais experiência e visão. Bom, bom, guerreiros somos nós, que lutamos pela justiça, igualdade e paz. Eu, ele, você também. Queremos um mundo melhor pra criança, mulher e homem. Eu, ele, você também. Queremos um mundo melhor pra criança, mulher e homem. Poliedro são as várias faces de conhecimento, experiência, aprendizagem. A força que a nossa união traz, o imenso poder da fé, do amor e da paz. Compaixão para contra os inimigos, paciência nas provações que nos afligem. Usamos nossos seis sentidos para nossas atitudes, nossas soluções, nossas conclusões. E as questões são resolvidas com o tempo, conforme nosso processo de amadurecimento. É a circunstância que nós mesmos criamos, e a experiência que nós ganhamos nos dá mais esclarecimento. Os nossos pensamentos são fluidos energéticos que voam e atravessam com a enorme rapidez todo este plano, plano universal. O nosso pensamento se une a força cósmica celestial. Infinito amor, infinita perícia lírica, rimas abençoadas pela inspiração divina. Somos guerreiros de alma imortal, o nosso clã hip hop, lutamos pela justiça, paz e união. Nossa aspiração é que nosso som atinja a dimensão global e desperte conscientização vinda do coração. Nós somos seres humanos e todos precisamos fazer algo pela terra em que pisamos, plantar sementes para as vindouras gerações, pois no presente é onde fazemos revolução. E na nossa mente é onde tudo se iniciou, e a força interior que todos nós temos é superior. Somos especiais, somos os campeões, fortes sobreviventes da vida, guerreiros seguindo as missões. Eu, ele, você também. Queremos um mundo melhor pra criança, mulher e homem. Eu, ele, você também. Queremos um mundo melhor pra criança, mulher e homem. O nosso conhecimento se encontra na nossa força interior. O que a gente deve fazer na nossa vida é ouvir a voz do nosso coração, pois ela é verdadeira e pura. Entendeu? E tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer com sentimento, tendo prazer em tudo. Nessa vida nós só levamos o que damos. Paz pra vocês. Yo! Eu, ele, você também. Queremos um mundo melhor pra criança, mulher e homem. Eu, ele, você também. Queremos um mundo melhor pra criança, mulher e homem. Eu, ele, você também. Queremos um mundo melhor pra criança, mulher e homem. 2, 3, cheque lá, tá de outra vez. Eu, ele, você também. Queremos um mundo melhor pra criança, mulher e homem. 3, 4, 5, latagem, não minto. Eu, ele, você também. Queremos um mundo melhor pra criança, mulher e homem. 6, 7, repete então. Eu, ele, você também. Ha, ha, ha. Eu,